Atlântida, Atlântida, Atlântida. Acho que é por aí que o troço começa a ruir, entendeu? É por aí que o troço começa a ruir. Eu sou xiita. Então deixa assim, deixa quieto. Deixa quieto e assim, ó, não me olha no programa de hoje. Tá, mas se tu me olhar desse jeito também, vai ser difícil. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos chegando com a telefonia imbatível do Big. E aí, Potterzinho, tudo bem? Que não, não tô, tô preocupado, tô doente. Tá doente? É mesmo, da cabeça? Toda hora faço xixi. Toda hora faz xixi? Toda hora. Não, isso não é doença, não começa, cara. Não começa, não começa. Não, é assim. Não, isso é fazer xixi toda no hora. No bar, na noite, cara, é uma coisa. Ah. Agora uma quarta, que dia hoje? Quarta. Uma quarta-feira, não, né? Tem tomado muita água. Mija na tem quarta, tomado muito líquido. Existe uma coisa hoje chamada Google, que é só pra apavorar o cara. É verdade, cara. O cara tá com uma dor no sovaco, o cara coloca dor no sovaco. Aí aparece câncer do sovaco esquerdo, câncer do sovaco direito. E o cara já lê o Google e já fica, meu Deus do céu, eu vou morrer. Sabe que a internet veio pra fazer muitas coisas boas, mas ao mesmo tempo também veio pra fazer muita coisa ruim, né, como cara? Todos os meios de comunicação, né? Tem muita coisa boa na TV, muita coisa ruim, no rádio. Não, acho que não. Acho que a internet tem mais porque a internet dá acesso a todas as pessoas. E a internet, pelo menos no meio de comunicação, prepara as pessoas. A instituição internet não está ligada ou relacionada. Só um pouquinho, deixa eu acabar meu raciocínio. Ela não está ligada ou relacionada a nenhuma empresa, né? Tu entra na internet, é terra de ninguém. Tu pode ter lá um site oficial. Site oficial da Atlântida, site oficial do Banco Tal, mas é terra de ninguém. É. Entendeu? Não tá associada a nenhuma empresa, a nenhuma imagem séria de um grupo como o Grupo RBS, por exemplo, a Rede Globo ou coisa parecida. É, depois desse teu preâmbulo, concordo com o Pi. Ah, obrigado. Bom, agora sim. Por isso que eu queria acabar o meu raciocínio. Perfeito, parabéns. Fala, Mr. Pi! Opa! Tudo bem, Cagezinho? E aí, beleza, bom final de tarde. Tudo certo, Maurício Amaral. Tudo bem. É nóis, meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho, vamos sem imóvel hoje? Tá em Canela, Neto Fagundes. Tá em Canela. Ah, tá em Canela. Mas é o evento coisa... do grupo. Bom, mas então... tem sempre uma coisa mais importante que o Pretinho pra fazer. É. Então, os presentes que eu trouxe pro EDAF do Sul, 6 vinhos, tô passando aqui pro KG, toma aqui pra ver os 6 vinhos. Que beleza. Mas não derruba aí, KG, não. Obrigado, hein, cara. Briga muito, obrigado. Oh, valeu, cara. É isso, parece meus barulhos de garrafa. Ministério Público investiga comércio de vagas no regime semiaberto. É, olha isso, cara. Olha isso que eu vou ler aqui agora. São os destaques comentados do Clique RBS. Relatos de detentos colhidos por autoridades dão conta de que há agentes penitenciários intermediando o comércio clandestino de vagas. Um apenado com... Não há o que não haja, cara. Não há o que não haja. Um apenado consegue a transferência se pagar R$800. Mas... se desembolsar um pouquinho mais, 1.000, por exemplo, até pode escolher o albergue que melhor lhe agradar. Vê que legal. A oferta casa, estaria... Sim. Perto de casa. É isso aí. A oferta estaria seduzindo presos do regime fechado, já com a progressão para o semiaberto autorizada pela justiça, mas que permanecem atrás das grades devido à falta de vagas nos albergues. No trâmite regular, após a justiça conceder o benefício ao preso, o nome dele entra em uma lista de espera. Mas esse procedimento estaria sendo burlado. Os beneficiados pelos furos das filas seriam presos com mais recursos financeiros em geral. Como, por exemplo, vocês podem estar pensando, um preso com mais recursos financeiros. Vão ver um médico, talvez, um dentista, né? Um empresário. Não! Traficantes, chefes de facções e de quadrilhas de assaltantes são beneficiados com esta... com esta são os mais perigosos. Falcatrua, na verdade, né, cara? Caralho! É, amigo, é, rapaz. E que são quase todos também, né? É. Que isso. E não, como é que não? Os que têm mais grana são os mais perigosos, porque são os que têm mais poder, né? Tá, e como é que um traficante meio poder é grana consegue é poder. Ir pro semiaberto, cara? É um crime hediondo, não é? O tráfico de droga. Mas o nosso querido papagaio. Como é que um chefe de quadrilha de assalto a banco? Meu bruxo. A questão não é nem essa, porque a lei tem lá os seus escritos e vai que nesses escritos lá tá lá, que o cara tem a possibilidade de desfrutar do regime semiaberto, seja ele o criminoso que seja. Crimes o que não... que não poderiam ter esse benefício. Ok, concordo. Entendeu? Estupro, tráfico de drogas, assalto a banco, crime de ontem, mas sem regime de proteção. Por isso mas que tem que ter uma reforma... O que me chama a atenção, cara, é da onde saem as vagas. Se não há vaga... Cria-se. Como é que cria-se uma vaga? Como é que tu tira um cara que tá lá no albergue pra ele sair e dar uma vaga pra alguém? Sei lá, cara, pode acabar a pena, né? E essa coisa que o Maurício... De repente, no bom, mas daí abriu uma vaga. 10 vagas no ano, entendeu? Aí os 10 mais bem... Os que deram dinheiro, mais grana passam à frente. Ou ajuda grana, os caras, os negros a fugir, né? Aí já abre umas vagas também, né? E já ganha uma graninha também, né? Apaga os caras, né? E eu acredito que essa não coisa sei. Que o Maurício estava dizendo ali, de daqui a pouco o caso tal, o apenado não pode isso, não pode... Eu não estudei direito. Alguém vai nos ajudar amanhã depois. Eu mas também tenho... não estudei direito, cara. Aliás... Acredito que o princípio é dos direitos iguais. O ponto de partida deve ser esse, para qualquer situação. Entendeu? E se tu colocar já essa diferenciação, o crime tal, esse pode, não, mas tu tá invertendo, né? Tu tá botando a situação antes do cidadão. Mas tem uma coisa mas também, tem que colocar, cara, sei, eu o cara que trafica que drogas direito, é diferente do cara que rouba uma loja de roupa. Mas diante, o que eu quero dizer é que diante da sociedade, os direitos do cidadão são. Eles têm todos os mas mesmos. Mas os crimes iguais. Cometidos são muito diferentes. Claro, outra coisa também, depende. Mas aí vem as penas, lógico. E a lei também protege quem tem mais estudo, né? Na verdade, é uma lei social, não é mesmo? Né? Econômica, né? Porque quem tem mais estudo geralmente é quem mais também. Tem dinheiro, né? O Magrão, aquele do Ponto de Equilíbrio, falou isso, né? Soltaram até, inclusive, né? O baixista aquele, né? Que na cadeia que nem a sociedade. Abre a janela! Que é. tem a cadeia pra quem não tem. Pra quem é pobre, pra quem tem grana e pra quem tem um curso superior, né? Agora a loucura, no final das contas, da notícia... A loucura, na verdade, eu quero mandar um abraço carinhoso, um abraço preocupado aos queridos agentes penitenciários que tem que recorrer a isso para poder sustentar sua família. Exatamente, né? Exatamente. É lamentável que o cara tenha que passar por isso para alimentar não, né, sua família. Eu quero mandar um abraço para os agentes penitenciários que não se corrompem. Para esses, sintam-se abraçados. Porque se tem agente penitenciário que não se corrompe, dá para viver e ter uma vida tranquila e serena sem se corromper. Esse tá lutando para sustentar a família de uma forma honesta. Esses outros que estão desviando dinheiro, provavelmente eu não acredito que estejam desviando verba para sustentar a família. Cara, em qualquer setor da sociedade, em qualquer qualquer relação humana, qualquer negócio, em qualquer coisa há uma manchinha, cara. Eu vou dizer uma sempre há brecha para uma contravenção. Sempre há. Pretinho Básico, não há contravenção. Não há deslize ético. A gente tossiu na hora. Mas, cara, é que nós estamos... Nós ficamos em silêncio pensando, né? É uma instituição pública, né? Quase pública. Nós estamos sob o guarda-chuva de um grupo conceituado e inatacável. Não, se eu quisesse roubar dinheiro do Caju, eu roubava, porque eu sou tesoureiro do grupo. Não, mas tu não faria isso porque tu tá debaixo do... Não, e o grupo não faria isso. O grupo não te colocaria como tesoureiro. Tu tá debaixo da sigla da RBS, né, cara? Tu tá amparado por isso. Então, aqui não pode haver maracutaia. Tá, pessoal, vou confessar. Viu, Maurício? 5 pila do Potter, viu, Maurício? Porra, 5 pila é uma chinelagem, cara. Título de eleitor será obrigatório nas eleições de outubro. Diferentemente de anos anteriores, quando o voto era permitido mediante apresentação de documento com foto, o título de eleitor será indispensável para a votação no mês de outubro. Ah, não. O voto para presidente, governadores, dois senadores e deputados estaduais e federais. Tá certo. Será, tu ia me corrigir, Cajê. Não, eu pensei que fosse dois deputados e um senador, mas é dois senadores e dois deputados. Isto. E federais também. Só será válido se o eleitor apresentar junto com o título um documento com foto que comprove sua identidade. Então são as duas coisas. Só o título não basta mais e só a identidade não basta mais. Então vão carpir. Por que eu vou tirar o meu título de eleitor? Eu tinha que fazer o cadastro único, né? Vão carpir, cara. Vão carpir. Vão carpir o pessoal das eleições aí, rapaz. Não, mas isso ajuda um controle melhor, cara. Pensa, mas bota foto no título, cara. Não, mas aí é um gasto a mais, é uma fila a mais. Cara. Como que não, Maurício? Ajuda os japoneses que tiram foto 3x4. Isso aí é pra aquela cidade pequena lá no Sergipe, onde se rouba voto, onde se compra o título eleitoral. Então é legal que tenha que apresentar o título eleitoral, que é tu cadastrar votado. Aliás, são 140 milhões de brasileiros, né? É isso aí, 143, acho. Milhões de brasileiros vão poder votar junto com a foto PI. É o PI só que pode fazer aquilo. Não posso passar aquilo pra alguém. Mas sabe que... Então bota uma foto no título, cara. Mas aí é gasto, cara. É mais uma fila. Mas que gasto? Como que não é gasto? Fila é o país do gasto e é o país da fila, cara. Faz um documento, o seu... Cara, sabe quanto é que custa pra tirar uma carteira de habilitação, cara? Cara, é um crime. É R$1.500, cara. Pra ti, né? Tirar uma... Hã? Pra ti, porque eu conheço uns caras aí depois de... Mas eu sempre pensei nesse negócio da hora de votar ali, porque alguém mandou já alguém votar por ele, né? Claro. Óbvio. Só tem o título, tu só pode chegar título, só com, né? O título. Chega ali, apresenta, ó, a minha zona é aquela. Só tem que fazer a assinatura, né? Tem que assinar. Não, a minha assinatura, assinatura tu faz qualquer uma ali. A minha assinatura é de 90 e... Quatro. Aquela minha letra não existe mais. Não consigo mais fazer aquela minha letra lá. Tanto é que eu tava voltando só com a identidade. Pô, por falar nisso, quero mandar um grande abraço pra rapaziada do Sexto Tabelionato de Porto Alegre, o cartório. Opa! Que tem ali na Benjamim com a Cristóvão. Rapaziada, toda ouve o Pretinho Básico. Quer ir no cartório contigo, cara? Quer ir no cartório comigo? Vão passar pro meu nome essa coisinha aí? Dois presos fogem de prisão argentina vigiada por um boneco, amigo. Pena que o Marcel não esteja aqui. Pra comentar, rapaz. Dois condenados por assalto à mão armada fugiram de uma prisão da província argentina de Neuquén. Que por falta de pessoal era vigiada de uma guarita por um boneco apelidado de Wilson. Wilson! É óbvio que foi uma alusão ao Tom Hanks. Que ele era uma bomba. Náufrago. Isso mesmo. Os caras botaram uma... Não, é incrível. Cara. É impressionante, cara. Então, olha que loucura. Ideia, né? Os agentes penitenciários apelidaram, olha aqui, ó, o boneco de Wilson em alusão à bola que acompanha o Tom Hanks no filme O Náufrago. Isso. Fizemos um boneco com a bola e um boné para que os presos vejam uma sombra e pensem que estão sendo vigiados, contou um agente penitenciário. Inacreditável isso. Wilson! Mas deu certo, cara, porque olha só, quantos presos eles têm? Uns... Dois fugiram. É, só dois fugiram, só dois foram, não foram enganados pelo boneco. Né? É, os chilenos são mais espertos que os bonecos aí. O argentino odeia isso. Isso me lembra também Esqueceram de Mim. Lembra o filme Esqueceram de Mim? Ah, ele fazia os bonecos dançando, dançando na sala pra amedrontar os malucos. Ferrorama. Botava os manequins no ferrorama. Bah, que saudade aquele filme. Muito bom aquele filme. Queria esquecer muita coisa que eu já fiz a vida e fazer de novo. Pra sentir a emoção de novo, você sabe? Atenção, acho que vale uma vinheta, né? Atenção, pessoal. Pô, sério, cara? Não, primeiro beijo. Entendo, é verdade. Né? Primeiro jogo de bola. Se eu pudesse voltar atrás. Primeiro jogo de botão gigante. Primeiro jogo de botão gigante. Tá bem. Né? Oficial, né? Botão oficial. Botão oficial, é. Posso interromper? Puxador, né? Puxador, não é panelinha. Puxador. Posso interromper aqui, cara? Rapidinho. Claro, cara, já interrompeu? De alguma forma é um e-mail triste, mas vai servir como uma homenagem, assim. Eu recebi hoje pela manhã um e-mail e fiquei sabendo que um colega meu de faculdade veio a falecer. Porra. Com 30 anos. E aí a pessoa que me mandou aqui: senti-me na obrigação moral de comunicar-lhe a derradeira alvorada do nosso amado Walton Neto Chaves Dias. Talvez tu te recordes deste colega na Famex, que é a faculdade aqui na PUC, né, de comunicação, por pouco tempo, mas período suficiente para que ele sentisse feliz pela tua trajetória profissional. Ela fala que o Walton, no hospital, né, lia a coluninha na Zero Hora da Copa e acompanhava no que podia. Como irmã, posso garantir que, embora apenas 30 anos completos, no dia 20 de junho, Valtinho foi um homem que soube amar sua família, seus amigos, o Grêmio, seu Rio Grande, defendendo com garra e paixão a formação da identidade gaúcha. Nos últimos tempos, deu-nos exemplos de simplicidade e humildade, arraigado àqueles que não se importam com as coisas vis e passageiras, buscando extrair o melhor de qualquer prosa, de qualquer tempo. Sentimos muito, muito mesmo a perda de alguém que foi tão sublimemente amado em 30 anos de vida terrena, mas temos a certeza de que um dia nos reencontraremos e que deixou muitas boas lembranças e um exemplo de resignação diante de uma doença que não sabia não ter cura, contra a qual lutou bravamente por 3 anos, mesmo sabendo ser a mesma que levou o nosso pai deste mundo há 7 anos. Aí ela coloca aqui que agradecemos pelas prosas que dispensaste a ele e gostaríamos de dividir uma das muitas manifestações de carinho e saudades que temos recebido, confortando-nos. Atenciosamente, Carla Chaves Dias Pelliccioli, que é a irmã do Walter. Então, um beijo grandioso e o carinho possível que eu posso passar pelo esse microfone aqui, de uma grande figura que foi o Walter, meu parceiro de jogo de truco na faculdade. um grande cara, uma grande pessoa, e que eu recebi essa surpresa absolutamente desagradável aqui através do e-mail. Então um abraço a toda a família dele aí, certo? Tá bem, nosso abraço pra família do Walton. Vai daí, Mr. P. Não, não vai nada. Ah, agora não, tá na hora. 6h18, já passou da hora. No pretinho básico do PG. Olha o helicóptero metralhando. Ah, 6h46, Luan Santana afirma que não é gay e que seu negócio é mulher. Acordou cedo pra afirmar que não é gay, hein, cara? Hoje uma colega minha veio pedir pra ver se eu conseguia ingresso pro Luan Santana, né? E eu fiz um favor pra não vou fazer isso contigo. É isso, cara, o cara é o maior fenômeno da música brasileira, cara. Tiririca também foi o maior fenômeno. Fez muito bem, pode. Calypso também foi um fenômeno. Colapso. Liguei pra uma menina, a Madrugada. Mas é assim que é a vida, cara. Salvei a vida dela, dei um disco do Led Zeppelin, o 4 do Led Zeppelin pra ela. Led Zeppelin não vai mais o show do Luan Santana. Na madrugada de ontem, liguei pra uma menina no final do programa e ela dizia que o cara que tinha pedido a ligação, ela tava querendo convencer ele para que fosse no show do Luan Santana juntos e tal, e o cara não tava querendo ir. Eu disse, parabéns, tomara aí, que viu, ele só não vá, que persista este pensamento para que a vai coisa melhore. Vai ter 100 mil pessoas no Gigantinho, vocês não estão... Não cabe, Maurício. O cara é ruim, bom, não cabe. 100 mil não mas, cabe. Mas, é sempre no Beira-Rio, vai ter 100 mil, mas eu não vou estar lá. É sempre bom lembrar que nem todo mundo gosta das mesmas coisas que nós. É, ainda é verdade, bem, né? E que neste momento, milhares de pessoas que estão nos que estão nos ouvindo gostam do trabalho do Luan Santana. Então toca aí Meteoro dele aí pra nós. Atlântida não tem Luan Santana na sua programação. Atlântida! Atlântida! Atlântida! E não esqueçam que a Atlântida estourou, por exemplo, aqui pro sul, pra Porto Alegre, pro sul do Brasil, Florianópolis, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Vitor e Léo. Não, mas nós estamos falando de Luan Santana. Um dos momentos mais altos da balada do Pretinho é o Meteoro. É, Meteoro. Luan Santana está na mesma, no mesmo compartimento de bagagens de Vitor e Léo. Meu, não dá explica, não merece. Com toda certeza. Não merece. Pelo menos Luan Santana não é gay. Música pop de qualidade. Aí, não é gay. Acabou? Não é gay. Que o Vitor e o Léo são gay, por acaso? Não, Vitor Léo, não. O Vitor tava até pegando a Xuxa, né? É. Então, é. Já sim. O Léo, né? Sim. 8h28, o jornal diz que Débora Seco e Roger Flores reataram o casamento. Opa. Esse Roger, ele é bom no que ele faz. É. Ele é bom, ele é aqueles caras que mete gompa nas mulheres. E as mulheres ficam correndo atrás dele depois. Fez bem o Grêmio. 10 e 12, Fiuk esbanja estilo em aeroporto no Rio de Janeiro. Fica o nosso bruxo, né? Nosso bruxo. Meio-dia e 33, Isabeli? É isso? Acertou. Não, Isabeli. É a primeira opção. Isabeli Fontana passa as férias com filhos em Fortaleza. Ela tem filhos, cara. Tem. O Henrique Castelli estaca. Ah, é. Henrique estaca Castelli. 14h57, Priscila Fantin bate bola na praia do Leblon. Opa! Isso é uma mulher de verdade, né, cara? Quem? Só porque ela bate bola. Fantin. Não, porque vou lá bater uma bola com a minha mulher ali e tal. Que é? Essa é aquela que o Fetter falou ontem. Tu não achava muita coisa? 16h54, Cameron Diaz compra mansão de 10 milhões de dólares em Beverly Hills. Isso é mulher pra casar, cara. Isso é mulher pra casar. Teve no Brasil agora, né? Lançando esse filme dela novo aí com o Tom Cruise. E agora, questão de 10 minutinhos atrás, Fetter? 6h12. Não mais do que 6h12, 10 minutinhos atrás. Naomi Watts passeia com a filha enquanto toma chá na Califórnia. Essa merece. Aquele filme ruim, muito ruim. Qual? Um dos piores filmes da história, que tem ela se beijando com uma outra mulher. Sabe? Qual? Um filme muito ruim, daquele cara que todo mundo gosta, que só faz filme ruim. Quem? Tá. Cara, um filme que se passa em Los Angeles, ela fica com uma outra mulher. Tranquilo. Crash? Não. 21 gramas? Não é do Iñárritu. É, sabe que filme é. Senão, quando lembrar, tu fala. Não, vou lembrar. Vai daí, Pi. Eu entendo as mulheres quando os homens falam de futebol, quando os homens falam de filme ao meu redor. Não lembra de nada. Por que, cara? Não, eu não conheço e não tenho o menor interesse. Eu não gosto de cinema, Pi. Não. Cara, um cara com a tua genialidade não gosta de cinema, Pi. Mas o que eu vou fazer? Ô, Zé Wilker, o que tu acha disso, Zé Wilker? Acho uma pena. Ah, E tu, Jerimon, tu gosta dela, né, Jerimon? Cara, o Pia é muito Feline, né? Feline, né, Jerimon? Feline, Antonioni, né? Aquela geração dos italianos. Ah, o Pia tem uma, sabe? É, o Pia, daqui a pouco ele vai defender o Meira, meu. Não, não. Meira, como Meira. Assim, cara? É evidente, né? Eu, como companheiro do Mr. Não, B, né? Hoje não. Não, hoje, não. Hoje não. Hoje é não. Quem tem o perfil. Chama ele ali, né? Cid. Evidente. Chama o Meira aí, Cid. Chama ele, Cid. Eu estou aqui, Meira. Venha comigo. Isto. Sente. Meira, pede pra ele parar de falar aí, Meira. Evidente, né? Nossa, tá, lá vai ele, ó. Tá, doutor Meira, senta ali com o Cid. Vão os dois de mão. Isso. Agora vai daí, Pi. Dois de mão. William Brandon. William Brandon. William de galã. Esse é nome de galã. Claro. É William Brando. William Brandon. William. William. Que William. O Diego era William, né? Diego William. Nem me lembra disso. O Diego era o grande Diego. Mal aproveitado no Grêmio. Tá, o Diego era o Cone. E o William, o que que falou? Só um pouquinho, cara. Uma das melhores coisas que eu vi na internet era a representação do Diego, jogador do Grêmio. Botavam foto daquelas barreiras de policiais e tal, em um cone, o Diego sendo barrado. Mal aproveitado, um belo zagueiro. Vai lá, vai lá, Pretinhos, meu nome é William Brandon de Joinville, William. Sou muito fã de vocês, ouço programa há mais de 2 anos e aí vai minha contribuição pro programa. Lá estava Cristiano. E Cristiano chega para o Joaquim e diz... Cristiano Manualdo? Isto! Joaquim, tu sabes que somos amigos há muito tempo e me responde uma coisa. O que você faria se me pegasse com sua mulher na cama? Ai, aí o Joaquim olhou para Cristiano Manualdo e disse... Pois olha, Cristiano Manualdo, eu não faria exatamente, absolutamente nada. Só lhe diria que ficamos agora quites. Boa. É isso aí. Continue assim, fortes. E manda um fiada. Fiada, pum. Pra Escola de Educação, professor Germano Tim. E um adoro. Pra Jéssica de Floripa. Tem que te liberar pra falar adoro. Adoro. Pensa numa coisa que tu adora. Pensa no viu. Fecha os olhos e diz adoro. Vamos fazer esse exercício com a audiência. Atenção, audiência do Pretinho. Você é nosso ouvinte que está nesse momento. Feche os olhos. Você que tá no trânsito, não. Mas feche os olhos e pense numa coisa que você adora. Bife à milanesa. Diga. Adoro, cara. Tela no rolete. Coisa bem. Bacalhau. Adoro. Eu tenho dificuldade do adoro porque eu sou da geração do gosto. O adoro é meio recém, né? O adoro é mais do que gosto. Sabe, eu adoro, sabe? O adoro é mais do que gostar é uma coisa, adorar é outra, amar é outra, idolatrar é outra, venerar é outra ainda, entendeu? Vai, ô, Mr. Potter! Verdade sobre Pato, Alexandre Pato. Alexandre Pato. Quem manda pra gente é o Renan Batista, manda abraços pra nós. Depois da pensão de 130 mil, a banda preferida dele é Pato Fu. Depois da pensão dela, a Globo vai dar um programa pra ela, a Stephanie Brito, né? Maria Chuteiras, grandes negócios. Ainda bem que a gente não é ouvido, né, lá em cima. É o quê? Ouvido. De ouço. É. Uhum. Achava que Pato era esperto, nascia com os dedos grudados pra não usar aliança. Retirem esse ditado popular. Quando Stephanie Brito tiver um filho, primeiro filho, a primeira música que ela vai ensinar a ele a cantar é... Cadê o pato? Pata aqui, pata colar. O pato, pateta. Sorte de hoje, você não é casado com Stephanie Brito. Stephanie Brito deveria dar palestras de como ser bem sucedida. Em 2 anos. Qual a semelhança entre Pernalonga e Stephanie Brito? Tempo. Qual é a semelhança do quê? Pernalonga e Stephanie Brito. Não, que nenhum. Os dois abusam do pato. Ah, o Patolino. Patolino. Stephanie Brito anuncia a sua próxima novela, A Usurpadora. Eu não concordo, né? Eu acho que o bobalhão é o Pato. Né? Por que o bobalhão é o Pato? Porque o Pato é um cara fora de série no que ele faz. Ele é um super craque. Ele tem poder pra ser o melhor jogador do mundo. Certo. De tanto futebol que ele tem. Tá bem. E ele largou o futebol. O que ele vai querer, Stephanie Brito? Ele só quer caras, revistas, viagens, Ronaldinho Gaúcho. Ele acha que ele já é um cara que conquistou tudo no futebol. Ele não conquistou nada no futebol. É tão louco isso que tu tá falando, que o Pato em 2006 foi um dos responsáveis pelo título mundial do Inter. Aham. e todo mundo imaginava que ele seria logo, logo o melhor jogador do mundo e brilharia na seleção se brasileira. Perdeu. E nós estamos em 2010, 4 anos depois. Nada, o Pato, e o Pato jogando fora. E o Gabiru, né? Não pode esquecer do Gabiru. E outra coisa, o Pato jogou fora, uma Copa ele já jogou fora. Que era pra ele estar no ataque titular, fazendo gol. Nesse momento está em vantagem o Gabiru, porque é ainda, né, lembrado pelos colorados como o cara do título e não se atolou com uma mulher. É um desperdício, cara, é um desperdício. O Pato é muito mais bonito. O Pato é um desperdício. Sabe, quer saber só de revista, cara, essas coisas. Falar que aquela Stephanie Brito deve ser um pain in the ass, né, cara? Não, deve ser muito legal, com uma guria que deve ter ajudado ele, não conseguiu. Não, mas é isso aí. O que vai querer com o Stephanie Brito, cara? Caralho. Como assim, cara? O cara olhou pro lado e tipo, disse, o que eu quero com essa mulher? Olha só, não, deixa eu passar pra vocês o roteiro de um novo filme que está sendo rodado aí, chamado A Aeromoça do Voo Air France. É, comissária de 47 anos roubava dinheiro, joias e cartões de crédito dos passageiros da primeira classe da Air France enquanto eles dormiam. As vítimas eram principalmente dos voos entre França e países asiáticos, especialmente Japão. Eles dormem muito. Ela declarou ter começado a roubar os passageiros em março de 2009 para fazer frente a problemas financeiros que vinha enfrentando. Polícia da Fronteira está encarregada da investigação que teve início em fronteira França-Japão. Que teve início em janeiro, quando 5 passageiros da companhia que viajavam entre Tóquio e Paris perderam o equivalente a 4 mil euros em moedas estrangeiras, segundo o jornal. A primeira classe dá para roubar, né, cara? Primeira classe, os caras pagam caro, tem dinheiro, não vai faltar. Não? Comentário. Um comentário engraçado. Tem 3 segundos pra dizer que tu tá brincando. Não era pra dar risada, era um comentário sério. Ah, tá. Segundo uma fonte policial, foram denunciados em torno de 150 roubos em um voo no setor da primeira classe. Um voo, cara! 150 roubos! Mas tem 150 lugares na primeira classe? Não pode. É, tem alguma coisa errada. É. O Potter é tão rabioso que ele tira tatu do nariz e bota na boca, porque a boca não tem tatu. Segundo a mesma fonte, a aeromoça foi identificada depois que a polícia comparou as listas de passageiros com os voos em que a aeromoça trabalhava. Tipo assim, ah, vamos ver aqui esse cara que foi roubado. Vamos ver quem era. Vamos ver quem é a equipe de bordo lá. Ah, olha aqui, a fulana tava aqui. Que baita, fulana tava aqui. Que baita rede de filme, né, cara? Baita roteiro, é verdade. E é real isso, né? A história é real. Claro. Aí tem que botar assim, based in the true story. Que loucura, hein, cara? É, Franz. Isso aí, amigos. Aí bota uma bem gostosa de aeromoça. Ela era bonita? Tem alguma informação? Ué, aeromoça de primeira. Aerovelha, não. Na verdade é uma aerovelha, 47 anos já, né, cara? Não devia ser bonita, porque senão os caras não iam dormir, entendeu? A aeromoça é 20, 22, 25, 27, até 31 é aeromoça. Ninguém dormia, 31 pra cima é aerovelha. É que acontece uma coisa nos aviões brasileiros agora que é lamentável, né? Acabaram com as aeromoças, né? Botaram os aéreos gays agora. Que isso, pô? Ai, nada a ver, sabe? Que isso, tipo assim. Peter, Imagina se teu filho fala pra ti, pai, eu quero ser aeromoça. Cara, o meu filho nunca vai dizer que ele vai querer ser aeromoça. Sim, porque teu filho não é gay. Ai, como todo chato, homem que quer ser aeromoça é gay. Não, eles querem ser comissários de voo. Não, não. Homem quer dirigir avião. Pilotar avião. Tá na mesma. Entendeu? Esse é o homem de verdade. Agora, um cara. Tu acha que não tem viado que pilota avião, Potter? E tu acha que não tem macho que é comissário de bordo, cara? Não, pode ter viado que não. Eu não tô falando que os viados não possam pilotar um avião. Tu acha que não tem gay que joga bola, futebol profissional? A aeromoça é mulher, cara. Não pode invadir, tem coisa que tu não pode fazer, entendeu? Não, cara. Por exemplo, estilista de moda tem que ser gay. Né? Entra o Pi lá pra estilista, não dá. Não dá. O Pi é heterossexual, entendeu? Não dá. Agora a aeromoça tem que ser mulher e tem que ser gostosa. Ai, meu Deus do céu. Entendeu? O cara paga caro nessas coisas, fica enlatado lá e aí tem que ver um viado servir pão. Potter. A aeromoça. Você tá sendo muito indelicado, Potter. A aeromoça é a garçonete. O comissário é o garçom. Tá sendo muito delicado. Quando é que é a próxima balada com um avião? Que o comissário de bordo vai falar: eu vou estar nesse voo pra ver o teu sanduíche, cara. Teu sanduichinho. E tem outra: todos chegaram em ti do ladinho e numa hora que precisou, eles disseram: por gentileza, levanta o encosto. Foi bem assim. Que isso? Eu vou pedir pra vocês não fazerem isso. Promoção, isso é indelicado, isso é falta de educação. Na minha casa. Eu quero o PB na minha casa. Pra participar, o ouvinte deve enviar uma mensagem SMS pro número 49207, constando a palavra PB e completando a frase: eu quero pretinho na minha casa, porque a frase mais criativa vai ter o programa Pretinho Básico transmitido ao vivo, direto da sua casa, neste próximo mês de agosto. Agosto, muito patrocínio, bom. Patrocínio, telefonia Big, os melhores produtos e preços. E é muito legal a gente invadir a casa do ouvinte. Na última vez legal, agora, cara, foi muito legal a casa da Cristina Asmus, né? Cris. Foi muito legal. Antes, cara, da Cris teve o cabelo. Teve o cabelo e o antes o Deco. Deco. É muito o bacana. Deco. Classificados do Pretinho. Olha! Vamos nós então com mais duas ofertas dos Clá-Clá. Gurizes do PB, é com muito pesar que estou me desfazendo de alguns de meus instrumentos musicais. O motivo não poderia ser melhor. Drogas. Tá forte, cara, hoje tá complicada a situação, hein, cara? Não, que eu tinha um amigo que vendeu tudo, hoje, cara, por causa de drogas. Cara, mas não pode ser um bom motivo vender um instrumento musical pra comprar droga, cara. Depende, não pode ser bom, entendeu? Também, né? Não, o cara tá viciado, né? O cara não sabe. Ele vai noivar em outubro. Pior? Puta, piorou muito, é verdade. Nossa, coitado desse cara. Era preferível as drogas, cara. Não, noivar não dá, cara. Nossa, não, não noiva, coitado, cara. Então, o cara vai vender os instrumentos pra cá. Viu como a mulher acaba com a vida do cara? Que noivar. Quais são os instrumentos? Aí, agora os gays querem casar, né? Vamos aos instrumentos, cara. Os instrumentos são de ótima qualidade. Ele tá vendendo pela metade do preço que comprou. Espero conseguir esta ajuda com a grande audiência de vocês. Ele nos elogia, ele diz que a gente é 10. Aê, parabéns, cara. Pô, um bom noivado pra ti, cara. Um bom estágio pro teu casamento. Nunca terá. Um pré-núpcias. O que vende? Então, vamos à lista. Vai. Espero conseguir com a ajuda da grande audiência. Grande abraço, amando um planejamento no noivado. Obrigado, né, doutor Meira, pra minha noiva Débora. Débora. Vendo baixo Tajima, seminovo, usado apenas uma vez. Preto, 5 cordas, captação ativa. Preço sugerido R$800. 5 cordas? Violino, novo, 1 corda. 1 corda arrebentada, atenção. 1 corda arrebentada. Isso é barbada, passa ali na Made in Brasil, no shopping, no Barra Shop, e compra. É um violino Eagle, preço sugerido R$200. Sempre que ele ia tocar o violino, ele dizia: vamos tirar o pé do chão, galera! O comentário. Eu não entendi, cara. É que é muito animado o som de violino. Ah, não, mas tu pega aqueles violinos. Olha, violino country. Pensar na introdução. É, aquela banda, como é que é aquela banda massa? Não, o, para Bluegrass, aí. Bluegrass? Não. O cara parece o russo. É, o Jethro Tull. Não, mais nova. Claro, cara. Não, Jethro Tull também, mas é uma mais nova agora aí. Jethro Tull. Blues Traveler. O tá bom, não interessa. Ian Anderson do Jethro Tull pulava feito um louco. Ele se equilibra, né? Claro. Ultraman. E a marca registrada dele é ele num pezinho só e a outra perninha dobradinha. Isso, tipo um 4. Gostaria de voltar aqui pra oferta do nosso ouvinte, o violino baixo. O nome da pessoa que tá destruindo a vida desse cara é Débora. Débora. Ela tá mandando ele vender o baixo, o violino, tudo isso aí. Que mais? Interessados em entrar em contato pra comprar o violino e o baixo pro e-mail do Rodrigo Palaver, ou Palaver. Palaver. É Palaver, palaver.rodrigo@gmail.com. Ah, entendi, ele botou ao contrário. Isso, ele botou ao contrário. Amaral.Maurício. Isto. Beleza, bebês? Peço ajuda de você para anunciar a venda do seguinte carro. Ah. É um Fox. Não, Fox não, é um Focus Sedan 2.0, 16 válvulas, ano e modelo 2004, verde metálico. O carro verde é um troço, cara. Como é que o cara compra um carro verde? Você aí que está andando no seu carro verde, te contar. Abraçado. É um abraço, cara. Um abraço aí pra você que tem carro verde. Parabéns. Com ar-condicionado, vidro elétrico, com interface nas 4 portas, abertura do porta-mala interno à distância, trava elétrica com travamento. Ó, só pro cara se exibir, né? O que é interface? O cara se exibiu, o cara. É, sobe os vidros. Olha lá, vou abrir meu porta-mala. Clique! Abre o porta-mala. A interface é quando fecha a porta e os vidros sobem. Aquela balaca de Magal. Isso. Não, cara, não é balaca de Magal, é um equipamento de segurança. Eu, no seu carro. Eu tive um carro que tinha isso, eu ficava com medo que estragasse com a palavra Magal. Tipo, desci, eu sempre olhava pra ver. Bom, enfim, o Focus é completo, tá com 50 mil quilômetros originais, todas as revisões feitas no manual, na revenda, sendo a última feita em junho de 2010. Tenho tudo comigo, inclusive a chave reserva. Peço por ele R$2.500. Hã? Que carro que é esse? Acabou cara, de falar, deixa eu cara. Falar, um foco porra. Custa R$2.500. Eu quero, não dá nem um e-mail. É, não dá e-mail. R$2.500 e transfere 56 prestações de R$824. Ah, tem o pedal. Motivo da venda, estou desempregado. Ixi, Maria. E-mail para contato, TSM5. É a antiga empresa dele, TSM5. TSMT de Tereza, S de Sandro, M de Maria, 5 arroba pop.com.br. Sabe que quando eu fecho assim com essa história do vidrinho levantar, eu fico olhando pra ficar brincando assim de. É o Magal. Sou eu que tô fazendo com o olhar levantando o vidro, entendeu? Tu levanta a mãozinha assim, é. Claro. Mágico. Claro, é David Copperfield. E outra, eu tô com saudade. O Pedro falou da cor verde, ele tá me olhando apavorado. Eu não, cor verde, acho né, que cara? Te conheço, né, afinal de contas. Cara, eu tô com saudade dos carros coloridos, cara. Agora é só cinza, preto, e branco e vermelho. Eu não vou ficar fazendo propaganda aqui, mas pô, tem uma marca colorido, de carro cara. Italiana, uma marca italiana Ferrari. De carro, que lançou agora várias cores diferentes. Aliás, e, tal. E a propaganda, né? Inclusive, mas meio que mexe cara, com é isso. É que as pessoas, hoje em dia, não compram mais um carro pra ficar 15 anos com o carro. Antigamente era assim. É verdade. Então o cara tem que comprar um carro preto, prata, pra poder vender. Porque se tu compra um carro amarelo-limão, tu pode gostar, mas na hora de vender vai ter dificuldade. É verdade, cara. É verdade. E amarelo-limão é péssimo pra sair do motel, né, com a amante. Todo mundo sabe quem é que tem o carro, né? Cara, vocês estão demais hoje, vocês, cara. Eu gostaria de dar os parabéns pra... Não, vocês, ele e o Pi. Ele e o Pi estão de... Não, não, só vem, ele, não vem só tirar tu, o corpo então, agora, Pi. Laia, 20 pra 7, maluco! Show do intervalo, voltamos em... Atlântida, Atlântida, Atlântida. Aquela tua com... Não, porque... não, aquela eu não vou botar, cara. Ela ia queimar foto total. Só botei as fotos boas. Aquela do Potter agarrado no... Tamo de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. 13, olha só, eu queria pedir pra vocês o seguinte, velho. São 13 minutos pra 6, ou seja, nós temos... Ah, pra 7. Nós temos 13 minutos pra fazer... O bote a boca, o bola nas costas e ainda temos no final do programa o Salmo do Cid. Então eu gostaria de pedir que vocês fossem queridos comigo e deixassem eu fazer aqui o meu trabalho. Egoísta, eu sou. Não para de dar discurso, vai lá. Eu tô morrendo. Mas precisa tá morrendo com uma doença grave. Para! Cala a boca, Potter. Cala a boca. Não, mas eu preciso fazer uma correção rápida. Importante, o Sadi do Nenhum de Nós mandou uma mensagem agora. É importante mesmo, claro, ratei eu e todo mundo entrou no embalo. Ian Anderson do Teatro Tu é flauta, não é violino. É flauta. Ah, é? É, cara, ele é como é que coisa, a gente, né? Pra tu ver como a gente tava prestando atenção. Sim. Valeu, Sadi, querido Sadi. Casa Querini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas costas. Vai, doutor Alceu. Doutor Peter, hoje é quarta, doutor Peter. É dia de futebol, doutor Peter. Começa agora às 7:30 e vai até a meia-noite. É jogo atrás de jogo. É isso aí. Tô chamando meus amigos tudo lá pra casa, meus queridos amigos colorados. Estão todos convidados pra pintar lá em casa e ver o jogo. O Inter joga agora, né? Agora, 7:30 lá em casa, já cada um com um pacotinho de 6. Tá todo mundo indo pra Arena do Jacaré ouvindo o Pretinho. Boa, doutor! Porque não é mais no Mineirão, né? O Mineirão tá fechado pra reforma. Isso aí. O Inter vai jogar com o Atlético Mineiro. E o Tinga reestreia. Tá lá. Mas não joga. Ah, não joga? Exatamente. Ah, deu merda. O Avaí vai jogar com o Flamengo em Flamengo, doutor Peter. É verdade, doutor Alceu. Às 9:00 PM. E o delegado Lopes pediu atenção para com todo o time do Flamengo. E é uma voz forte na vez que atenção com Lopes. Todo o time do Flamengo aí. Exatamente. E o Grêmio vai jogar com o Vasco em Grêmio, doutor Meira. É evidente. Puta, eu gostaria de solicitar, não é? Vai ser às 10 para 10 uma da noite. É evidente. E uma colaboração do torcedor, né? Paciência respeito, do torcedor, né, doutor paciência. Meira. Hoje é o perfil do Grêmio que estará em jogo, em campo. Não, e é claro, Meira, né? Se vocês não ganharem do Vasco querido, hoje, Potter, vamos o senhor vai ter que pedir demissão. Não é o que passa na nossa cabeça. Pedimos que os torcedores respeitem, né? O Silas na hora que ele estiver no celular. Isso, né, doutor Meira? Que não gritem porque ele está falando ao telefone e é uma falta de consideração. Doutor Meira, eu sou colorado, não tem nada que me meter, né, na sua administração, na sua gestão, mas a torcida tem que apoiar o time, né? A torcida tem que apoiar evidente, o time. Tem que ir pro estádio evidente. Pra apoiar o time. Vaiar não era. Não, né? E falar pros gremistas, tá um tempo maravilhoso em Porto Alegre. Né? Tem que ir no estádio, tem que ir no estádio. Muito obrigado, doutor Alceu. Vamos nós aqui pra mais um momento popular do programa. Mais um momento em que nós estamos aqui para ajudar a audiência do Pretinho. Tem um valo aqui do lado da minha casa aqui que os caras não vêm arrumar nunca. Os caras não arrumaram o valo do cara ainda. Uma gravação, cara. Agora no Pretinho Básico. Bota a boca! Vamos nós então aqui com o Bota Boca. Pois é, Pretinhos, moro na rua Domingo Siqueira, conhecida como Pedreira, no centro de São Jerônimo, a 64 quilômetros de Porto Alegre. E na minha rua não existe rede de esgoto, amigos. Sabe que 60%, sendo, 60% dos brasileiros não têm acesso à rede de esgoto, cara. Eu vi o Jornal da Globo esses dias. Fiquei chocado, cara. É incrível, cara. E na minha rua não existe rede de esgoto, nem pela frente da casa, nem pelos fundos. Não há saída pro cocô. Já pensamos em fazer nossas necessidades dentro de uma sacolinha e deixar na frente da prefeitura. Fica a dica. Que fica a duas quadras daqui. Eu já fiz isso muito. Já foi feito o pedido de rede de esgoto de todas as formas. Já falei até com um advogado da área sanitária da cidade, mas nada é resolvido. Moro há 17 anos no mesmo local e são inúmeras as promessas. Mandou aqui a Anídria Luísa da Rocha. A Anídria tá numa merda, né? Cala a boca, pô. Literalmente, né? Cara, ficou a palavra a prefeitura de São Jerônimo, né, cara? Porque a gente mas tá o que, aqui que pra... a prefeitura vai falar, né, cara? Ela não tem que falar nada, tem que fazer. Não, mas fazer, é que assim, ó, em algumas localidades mais rurais, por exemplo, não tem rede de esgoto, mas né? É no centro de São Jerônimo isso aí, bom, cara. Não, mas o centro de São Jerônimo é bem... bem... Porque aí tem os quartos de banho, né? Quarto de banho, isso é aquela... Não, aí que tu sai da casa, vai na casinha, cara. Separado lá, e aí, aí tem uma fossa, não, né? Não que... é o caso, não é o bom, caso. Bom, tá, é. Quero reclamar, mais uma aqui, quero reclamar da estrada do Gravatá, que liga a RS-30 à rótula de acesso à Freeway e também à GM. Ela é asfaltada, mas possui vários problemas como buracos, vários buracos, crateras e buracões. É verdade. Também não tem iluminação, o estreitamento, estreitamento é muito mato. Cheio de pardal. E além disso, possui moradores com casebres ao longo da via. A prefeitura tapa os buracos, mas em menos de uma semana já estão lá novamente. É óbvio, né, cara? Chove, caminhão passa ali no asfalto. Esse tapar de buraco é, né? É uma mentira, uma tapeada, né? É uma piada tapar buraco. Uma tapeada, né? O nego pega um asfalto de má qualidade, pega um pouco de areia ali e puf, já era. Deu pra bola. A prefeitura tapa os buracos, mas em menos de uma semana já estão lá novamente aquelas enormes crateras. Tá na hora da senhora prefeita de Gravataí mandar fazer uma estrada decente, onde possamos transitar com segurança no nosso dia a dia. Mas RS é o estado? Não, essa é outra, Bota, tu tá confundindo. Essa é a que liga RS até a Freeway. Isso aí, a estrada do Gravatá, que liga a RS-30 à rótula de acesso à Freeway. Não é essa que tu tá pensando. Tá bem, então, com a palavra também aqui a senhora prefeita de Gravataí. Abraços e manda um fiadapu! Fiadapu! Pro pessoal da Tegma, da GM de Gravataí. Atenciosamente, boa. Cristiano. Muito obrigado, Cristiano, por participar aqui. Aliás, tá bombando, né, Maurício? Demais, o cara. O quadro a Bote tá, a Boca no Pretinho. É uma pena, né? Isso é uma pena. É uma pena, é uma pena. Mas nós temos que fazer alguma coisa pela nossa audiência, né, cara? Até agora só a EPTC respondeu, né? Agora só a EPTC respondeu. Nenhuma prefeitura. Nenhuma prefeitura. Governo federal, estadual. Nem o governo federal, nada. Nem o governo estadual. Nada. Estão só a EPTC. Cagando pra nós. Tá? Literalmente estão cagando para nós e para o povo. É. Nós somos o povo, né? Pode ser uma piada nós agora? Nós representamos o povo. Piada do Pote! Apoio! Clínica de Urologia, Dr. Celal. Só tirar as calças e mostrar o seu problema. Semana que vem estarei lá. Quem manda é o Daniel Tecchio, de Ametista do Sul. Um borracho bêbado tava andando pela rua logo depois de ter saído de uma balada do PB. Muito doido, ele tava batendo no poste. Passou um outro beijo e falou: quem tá batendo no poste aí, meu? Tem ninguém aí, imbecil. Imbecil. Aí o outro: tem sim, pá. A luz tá acesa. Hoje eu li uma de Bebum muito boa, cara. Bebum chega em casa às 5 da manhã, cara, mas num estado deplorável. Completamente deplorável. Cedo, aí vai, que passinho. Silencioso, vai tentando se bater em nada, consegue chegar até a cama, olha a mulher dormindo, senta do ladinho, bem quietinho ali, vai tirando o sapato pra ela não acordar, tirando a caminha, tudo bem na mão. Então, daqui a pouco a mulher acorda, olha pra ele. Uhum. Que bonito, né? Isso são horas? Ele olha pra ela. Não te mete, tô me vestindo pra ir pra missa. Ô, KG, rapidamente antes da tua aqui, só uma que tem a ver ainda com bola nas costas, cara. São Paulino, o torcedor do São Paulo, vê retaliação ao clube em antecipação da janela. O vice-presidente não escondeu a irritação com a decisão da CBF. Ah, sabe como é que são esses São Paulinos, né, Potter? É aquele não. baixinho, aquele de... Marco Aurélio Cunha Lima. Não pode mudar uma janela, uma cortina, um sofá ou qualquer outra peça de decoração do lugar que eles já ficam todos ressentidos. Aliás, sabe qual é a diferença entre o São Paulo e o Flamengo, Cagé? Não. Não sabe, não tem a menor ideia? Não, as cores, por exemplo. O São Paulo tem o Rodrigo solto e o Flamengo o Bruno preso. Mas o Rodrigo... Vamos, São Paulo, vamos ser campeão! Vamos! Aí o anão entra numa farmácia e pede: por favor, eu queria uma aspirina! Farmacêutico espantado com o tamanho, ou melhor, com a falta de tamanho do anão, tenta ser solícito. O senhor quer que eu embrulhe? Claro, né? O que é que eu vou rolando com ela por aí? mais uma pedinha que eu tenho, mais uma pedinha. Piada do Pote! Adoçante Beto Barbosa! Adocica, meu amor! Adocica! Quem manda é o Thiago de Novo Hamburgo, ele pede pra mandar um... Jabulani! E havia um louco na rua sentado em um banco da praça, uma senhora que tava andando na rua parou e perguntou pra ele, lá em São Paulo, né? São Paulo. Será que você poderia me informar onde fica a rua 25 de março? 25 de março. E o louco? 25 de março... De que ano? E aí, Cajezinho? Dois amigos conversando em um casamento. Sabe que eu não me conformo com essa noiva aí? Mas por quê, gente? Ah, porque ela é horrorosa. Cara. Eu nunca vi uma noiva tão feia na minha vida. Ah, pois fique sabendo que ela é minha filha. Não. Me desculpe. Eu nunca pensei que você fosse o pai dela. Pai nada, sua mãe. Ô, meu, rapidamente, serviço de utilidade pública. Serviço de utilidade pública. Atenção, ouvinte Flávio, marido da Flávia Nunes Faria de Lima Almeida de Souza. Atenção, Flávio. O Flávio é marido da Flavinha Nunes Faria de Lima Almeida de Souza. Nome distancieira, né? Ela pede o seguinte: meu marido estará ouvindo o programa, peçam pra ele trazer um cachorro quente prensado da fonte pra mim. Não aguento mais de tanta vontade com o meu cachorro prensado. Tô pedindo pra vocês porque não consigo falar com ele no celular. E sei que vocês que ele tá ouvindo a rádio. Vocês são o máximo, ajudem uma grávida desesperada. Valeu, Flavinha. Saúde pra tu e pra cria aí. Beijo. Vamos lá, Cidão. Estou aqui. Finalmente me chamar. Observatório Nacional, 18 horas, 57 minutos, 10 segundos. Vamos lá, que bom, hoje é quarta-feira, acho que vou fazer uns esquemas. Esquemas, cara? Ah, coisa minha. O Zoraide tá pela banda, hein? Não, Jussara. Maria Jussara me ligou hoje à tarde. Está cobrando quarentinha. Vai no texto, Cida. Me chamo John Lennon. Mais um. Mais um. Sou de Floripa e trabalho com assessoria de projetos para o governo federal. Escuto o PB e aqui vai um salmos para o Círio. Sensual, o movimento é sensual. Sensual, o movimento é bem sexy. Sexy, o movimento é bem sexy. Sexy, já tá chegando o Braga Boys com essa dança. Que é uma bomba. Pra dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. Pra mexer isso aqui é bomba. E a mulherada se joga assim. Assim todo mundo, mamão vai na cabeça. uma mão vai na cabeça. O movimento é sexy. O movimento é sexy. Bota a mão na cintura. O movimento é sexy. E agora vamos começar. Devagarinho até embaixo. Embaixo, embaixo. Devagarinho até em cima. Em cima, em cima. Por isso pega na cintura. E acaba, acaba, acaba logo. E acaba logo. Boa noite. Boa, Cid Moreira, muito obrigado. Até aqui viemos com a telefonia Big. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho Básico. Voltaremos amanhã, a 1 da tarde, logo após o Discorama. Ô, Maurício, Discorama, fala amanhã, pra... amanhã é tu que vai escolher a banda que nós vamos falar ao 12:30. É mesmo, cara? Amanhã é tu que vai escolher, cara. Tem um lancezinho legal que nós estamos fazendo, Maurício e eu, ali antes do Pretinho. Capital inicial, mano. Ao meio-dia e meia. Depois da meia-noite. New Radicals. Ele vai falar que essa banda vai estourar. Mas só tem duas músicas até do New Radicals. Vou na casa daquela senhora pegar os discos. Valeu, boa noite!